925 livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso na 925. Azul 41118, decolado aos 20, controle 1198, bom voo. Bom voo, braço azul 418. Controlo muito, boa tarde, azul 4198. Decolou, está mantendo a proa, cruza 1500 pés. Azul 4198, este é o controle de Salvador, meu cordial. Está em contato, radar. Ativo contato, radar, autorizo a presente, direto, Leda. Livre. Ala direita, Leda, azul 4198. TAM 3567, localizador em aproximação, checar o trem, chamar a torre. 1186, 3567. Boa, Kilo Tango Romeo, direto para a final da pista 17. Final no 7, direto, Kilo Tango Romeo. Trip 5488, desça para 2000 pés, eu preciso agora de uma velocidade de 170, 170 nós. 2000 pés, 170 agora. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. 5488, 2000 pés, agora 1170. Positivo, trip 5488. Bandeirinha Papá, confirmando. Só informa o nível solicitado. Boa tarde. Boa tarde, 3567. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. E 1186, Guardião 07. 1186, Guardião 07. Romba 04, controle Salvador, aciona a identificação. Identificou 04, 090 para Aracaju. Ingresso a Juliette, portão 08. Gente, Juliette com 08, na 755. Guardião 07, reporte na vertical do farol de Itapuã. Passar a vertical de Itapuã, Guardião 07. Corrigindo o ponto de da Papá, o Linho da Papá. Tá 3567, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 10 nós. Livre pouso da Fusa, 3567. Lima Papá Mike, alinha e mantém pista 107. Positivo, alinha e mantém 107, vamos lá. Torre Salvador, Papa Tango, Antônio Matango, pronto para ataque, decolagem pelo 107. Hotel Limatango, ajuste no 012, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista 107. É... 012, tomará no ponto de espera para a decolagem, o Antônio Matango. Na final da 1-0. Kilo Tango Romeo, torre 1-1-8-6. 118. 118-6 até o retorno. Até. Dado, aproxima, sem interferir com a história 1-0. Entendido que solicita direto o PAD 5. Afirmo. Guardião 07 dá presente, final do pátio 5. O vento 130 graus, 10 nós, sem interferir com o eixo de decolagem da 17. Ok, sente autorizado direto do pátio 5, sem interferir com o eixo da 17 para o Guardião 07. Torre Salvador, boa tarde, Papatango Kilo, Tango Romeo. Papatango Kilo, Tango Romeo, intercept. A final da 17, reporte 3 milhas fora. Final 17, reporta 3 milhas, o Kilo Tango Romeo. Aliás, Porto Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, informa o tráfego à direita, helicóptero Polícia Militar. Não vai interferir com sua decolagem. Livre decolagem, pista 17, vento no 30 graus, 09 nós. Lima Papa Mike. Boa, 925, próximo a Julieta. 925, segunda esquerda, via Índia, portão 01. Oeste, segunda esquerda, via Índia, 01-1925. Para o meu Charlie, Charlie Sierra, confirmando, já está pronto, cópia? Direito no 219, boa tarde. Direito no 219, obrigado, 3567. Lima Papa Mike, decolado ao 25, controle 1-1-9-8, bom voo. 98, Papa Mike. Graças a Deus. Trip 5488, Duna, localizador em aproximação. Agradecemos a sua colaboração, chega o trem, chame a torre, 118-612, trip 548. 118-612, ainda com o trem guardado, vai no externo, ok? Ciente, transfira e chame a torre de controle agora, câmbio. Câmbio. Frequência do controle 119.8. E a torre opera em 118.612, o Charlie, Charlie Sierra, Cotejo. Ah, sim, aqui, autorizado, agora vem aqui para Itapetinga, levanta no sétimo direito, se pode ir, corredor até, a patrulha está no controle, tipo... Correto, informa pessoas a bordo, Charlie, Charlie Sierra. 02. Uma torre no 186, Charlie, Charlie Sierra, acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 012, bom voo e boa tarde. Para o posicionamento, tá? 3217 no 03. 3217, observando o parqueamento do Bang da Gol no portão 01, após estar livre, iniciar, chame táxi. Após a passagem do Gol, vai iniciar 3217. Solo 3567 para ingresso Juliette, na Alfa. Juliette, portão 09, então 3567. 09, 3567, boa. Bravo, informe, informe, estacionamento, pista que irá decolar. Mike, Bravo, informe, uma centena. Seu Mike, Bravo, informe, autorizado por seguro, nível 100, via Golf 677. Decola da 17 com curva à direita na subida Coral. Aciona transponder 0263. Frequência do controle 119.8. A torre opera em 118.6. Coral 398 é a torre Bravo de Porta. Pessoas a bordo? Sente, Mike Bravo informe, está autorizado o acionamento e para o táxi vai chamar 118.6 torre. Ajuste no 012, bom voo e boa tarde, Mike Bravo informe. Solo 925. 925, prossegue. Não temos ninguém aqui para receber aqui, sinalizador. Essa jurisdição já não é mais inerente ao solo, o 925. É, contato junto aí a companhia, ok? Ok, obrigado. Se a aeronave ingressando no PAT 5, após a mesma estar livre até a Papá, reporte para ingresso, pista no 7. Charlie, Charlie Serra, copiou a torre? Ok, reporte para ingresso, pista no 7. Kilo Romeo Oscar, prossiga. 2 para o táxi, aguarde. Tango 2186. Boa tarde, Sanea 6314 na remota 13, pronto para o pushback e acionamento, sente do ativo. Lima Tango, copiou a torre? Copiou, é o Guardião 07. Hotel Lima Tango, na escuta da torre? Guardião 07. Guardião 07, só um momento, ok? Só um momento. Tango, o senhor tá na escuta do... O senhor tá modulando na frequência do solo Salvador. Modular a torre 1-8 desse mal meia, por gentileza. Solo Salvador, acionar 6321 no 05 para o pushback, acionamento. Correndo. Samsung, informo que o senhor está transmitindo na frequência do solo. Solicito que cheque o equipamento, ok? Está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, no 5, chamar a táxi, 6321. Oceaner 6314, na remota 13, está autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Gente, 6314. Cancelado o plano, ok? Afirmativo. Charlie, ingresso fixo no 7, reporte alinhado e pronto. Trip 5488, falou 301219. 1219. Kilo Romeo Oscar, autorizado táxi, reporte na Papá. 1097, 3 horas e 15, alternando Guarulhos. 3217, via Indy Alpha, ponto espera no 0, torre no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo e boa tarde. Indy Alpha com a torre 186, obrigado, bom final de semana. Lanche. 488, já livrou, taxiando. 5488, boa tarde, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, antes da Juliette, aguarda para ingresso. 5488. Passarelo 2231, na escuta para cópia. Na escuta, prossiga. 32231, barreiras autorizado, o nível 340, a rota é direto. Decolada 10 com curva esquerda, subida Momo após Albo, após direto Barreiras, aciona 5545, frequência do controle 119.8, torre opera 118.6. Ok, 340, estou autorizado direto, decolada 10, curva esquerda, sai na Momo, até Albo, Albo direto Barreiras, 545 a transponder, 119.8 é o controle... O controle e 118.6 torre, o passarelo 2231. Mete na remota, chame pronto, pushback acionamento, passarelo 2231, ajuste no 012. Ok, já estamos prontos, estamos na remota 14, pronto para o push acionamento, seguinte do tráfego da Avianca. É, aguardando a liberação da retaguarda da Avianca, será o próximo, passarelo 2231. 2231. Para o táxi, estou passando mais bravo de forma, corrigindo. Capão 04 a bordo. Gente, Mike Bravo Uniforme 04 a bordo, chama a torre 108.6 para o táxi. 108.6 para o táxi. 1 no 8.6, por gentileza, Mike Bravo Uniforme. Sono 7, corredor Axé, vento 1-1-0 graus, 1-2 mais. Salvador, muito boa tarde, abastando Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, táxi via Papá, número 2 para ingresso. Número 2, Bravo Uniforme. São 3217, informo restrição, nível 080, até 20 milhas de Salvador. 080, até 20 milhas de Salvador, 3217. São 3217, livre da colagem, piso no 0, vento no 1, 0 graus, no 1, mais. Livre da colagem, está 10, está 3217. Quilo Romeo Oscar, livre ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. 3188.6, Mike com Delta. Sono 4, pronto pro táxi, nosso POP de 98, alternando Salvador, autonomia de 3 mais 10. Sono, boa tarde, Gol 925, poderia informar a saída prevista para Brasília? O Salvador copiou o Chaner 6314? 6314, afirmativo, táxi autorizado, pátio principal, após Juliette Alfa, ponto de espera, pista no 0, torre no 86, ajuste no 0, no 2, bom voo e boa tarde. Obrigado, amigo, vai ser Juliette Alfa, ponto de espera, 18.6 da torre, obrigado, bom dia. Mike Eco Delta, vai cotejar a transmissão completa, ok? Mike Eco Delta foi inserido apenas o transponder. ...925, Brasília, saída será Gole, transição, UFITO. Gole, UFITO, obrigado. 1935, copiado. Com 3 horas e 30 de autonomia. 8, visual com o rebus da companhia, Oceana 6321 através do 07. Visual. Foi o Oceana 6321 de passagem ao tráfego da companhia, qual segue o mesmo. Com o número 2, enquanto espera, via Juliette Alfa, quando pronto, 118.6, torre, ajuste no 012, bom voo e boa tarde. Como número 2, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 18663, 6321, 1012, na ajuda. Passarei 2231 na remota 14, está livre, chame táxi. Bem, faremos 2231. Alô, Salvador, bom dia, boa tarde, web 5729, cliente da Quebec. 5729, boa tarde, 340, confim, se já tem autorizado, aguarde cópia. Aguardando cópia, 5729. Delta na escuta do solo. Prossiga com autorização completa, por gentileza. Lima tem Mike Bravo uniforme. No 26, o transponder, o Mike Eco Delta, cotejamento correto. No pátio 4, informe pessoas a bordo, confirmando 05. No 8, decimal 6, para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 012. Tem um bom voo e boa tarde, o Mike Eco Delta. Kilo Romeo Oscar, decolado ao 37, controle 1998, bom voo. 98, grátis. Salvador, boa, Ocean Air 63, 1-4, ponto de espera 1-0, pronto. Boa, Ocean Air 63, 1-4, ali mantém, pistão 1-0. Ali mantém, 1-3, 1-4. Torre, Salvador, boa tarde, Ocean Air 63, 2-1, ponto de espera pronto. Boa tarde, 63, 2-1, mantém o ponto de espera. Mantém. Gecko Delta, livre acionamento, chame táxi. Ah, Siri, na proa. Ok, direto Siri 045. Autoriza 065 para o estado de Alicerra. Direto. Confirme. É o estado de Alicerra, autoriza 065, direto. 0 milhas do Sierra Vista Delta, hoje. Afirmativo, Oceania 6314. Tem livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre decolagem 10, hoje. Salvador, passageiro 2231 para o táxi, 31 a bordo, 3h50, alterna Brasília. Táxi via pátio, Juliette Alfa, ponto espera pista no 0, torre no 86, ajuste no 012, bom voo, boa tarde, passageiro 2231. Obrigado, boa tarde. 5488, observa passagem do Embraer da passareira, após ingresso, Juliette prossegue remota 14, trip 5488. Ok, remota 14, 4. Instrução ao 065, direto destino, autorizado. 065 direto, espera que ele está. O Kilo Tango Romeu está autorizado para o meu pé. Decola da 17 com curva direita. Corredor Axé, pós caixa pregos. Aciona padrão 0124. Frequência do controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 6. Tem pessoas a bordo? Tem uma torre. Foi uma torre, ajuste no 012, 118.6, acionamento táxi, decolagem, bom voo e boa tarde, Kilo Tango Romeu. Colado no perfil da Momo. Ocean Air 6314 no perfil da saída Momo, contato radar na decolagem. Rota direto Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após direto Charlie November Fox com Fins e após direto. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge. Aciona transponder 5563. frequência do controle 119.8. Autorizado Confins, nível 340, conforme plano, Leda, Bridge, Confins. Decola da 10 com curva direita, na saída da EL, transição Leda. Transponder 563, chamando o controle em 119.8, protegeu 5729. Right, web 5729, ajuste 10112, chame pronto, pushback, acionamento. 10112, chamará para o push, acionamento 5729. Solo Gol 755, está ciente da Romeu, utilização Confins nível 400. Será coordenado Gol 755, 400 Confins. Previsto saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge. Na 638, na escuta. Prossiga. Devido à solicitação do controle Salvador, aguarde mais uns minutos, ok, para a decolagem. Ok, aguardando. Solo, boa tarde, Golo 925, ciente da Romeu, autorização para Brasília. Tá vendo para o Solo? 925. 925, Brasília, eu tenho 360 autorizado. Tá pronto, cópia? Pronto, cópia. 925, Brasília, 360 autorizado, Peruzulu 17 Aerovia, Ecola da 10, com curva à direita, na subida a Gole, transição Ofito. Aciona transponder 5551. Frequência do controle 119.8. Autorizado Brasília 360, pegar para o Zulu 17. Saída Gol, Gol e transição UFITO. Decola 10 com curva direita, transponde 5551, controle 198, Gol 1925. Portão 01925, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste no 012. Chamará 1012925. Gol 1755, pronto, cópia, Confins. Na escuta, Brasília. Gol no 755, Confins, nível 400, está autorizado. Aerovia Peruzulu 16, decola da 10, com curva à direita, na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona transponder 5553, frequência do controle 119.8. Autorizado Confins, pela Peruzulu 16, nível de voo é o 400, decola da 10, curva direita. Saída vai ser a da El, Leda, Leda, Bridge. Aciona 5553 e o controle 198. Correto, Gol no 755 no portão 08, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 1012. Reportará, Gol no 755. 6628, chame 119.8. Salvador, 3628, 190. 3628, essa identificação, chegada a Mari, desce e mantém o nível de voo 080 inicialmente. Chegada a Mari, nível 6321, no livre decolagem, pressão no zero, vento no 30 graus, 08 mais. Livre decolagem da 10-6321. Passare 28397, inicial a rolagem da aeronave da Avianca, ali mantém. Após a rolagem da Avianca, ali mantém, 223. Proa de Porto Seguro. Positivo do 5200, direto Porto Seguro, final nível 200, Bravo Uniforme. Ajuste no 012, reporte para ingresso, piso no 7. Reporte para ingresso no 7, piso no 7. Giovanni, Salvador, gol 1395, boa tarde. Lado 45, controle 1998, bom voo. Controle 1998, 2-1, boa. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6321, cruzando 1200 pés, perfil da saída, gole e o fita. 6321, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 380. 380 na saída, 6321. Controle, controle, voo na 395. 231, no livre da colagem, pista 10, vento 120 graus, 109. Até 160, na sua escuta. Ciente no 395, desse mantenha inicialmente o nível de voo 090. Acione identificação, a chegada é a Mari. Acionou a identificação, descendo para 090, a chegada a Mari. 1395. Afirmativo. Área 2231, decolados 47, controle 1998, bom voo. 1198, obrigado, bom serviço. 5, Oxené, 6314. 2545, diagonal 12685, muito obrigado, até a volta. Oxe, 6314. Controle de Salvador, Passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, suba ao 340, saída Momo. 340 na Momo, 2231. Quilo Tango Romeu, livre decolagem, pista 17, vento 120 graus, 109. Livre decolagem na 7, Quilo Tango Romeu. 6628, copiou, controle Salvador. Está autorizado até o nível de voo 070. 070, o controle, o gol 1395 solicita para dizer informação aqui, a proa 35, 035. Proa 035 para desvio de formação autorizada, desça e mantenha o nível de voo 080. Autorizado, proa 035 para, descendo para 080, gol 1395. 1965, gente, Charlie Sierra, aguardando transferência para o Centro Recife, mantenha-se em condições visuais, nível 065. 3628, desse mantenho 050. 050, tá transferindo 60. Copia. Gol 1013, está autorizado para São Paulo, Congonhas, o nível 360 via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, BHZ, após direto Trivi, Tango Romeu Índia, Victor Índia, após Pirassununga, Papai Índia Romeu, e após conforme o plano. Decola da 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Aciona transponder 5557. Frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado 360, conforme decola da 10 direita, da El Leda, após Rua Bridge. Após São Bridge. Após Upper Zulu.